partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovens, chegou o seu programa, o Espaço Jovem, sexta tarde, Espaço Jovem, tratando de um tema que é mega, ultra, plus, giga, profissionais de sucesso. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre currículo, desemprego, como conseguir um emprego, como formatar aí o seu currículo, e hoje, no Espaço Jovem, chegou o momento da entrevista. Como fazer uma entrevista, como se portar e tudo mais, tudo isso e muitas outras dicas aqui no seu espaço, o Espaço Jovem. Para isso, está aqui a equipe da semana passada. Nilza, seja bem-vinda ao Espaço Jovem. Obrigada, pastor. Uma boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Tá legal. Nilza, quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço pro meu esposo, a Tilibre, pra minha mãe, pra minha irmã e pro meu pai. Todo mundo que tá ouvindo aí o Espaço Jovem. Renata, seja bem-vinda ao Espaço Jovem. Obrigada, pastor. Muito obrigada novamente pelo convite. Que bom tê-la aqui conosco. Quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço pro pessoal do meu trabalho, que eu espero que eles me ouçam, que eu disse que eu estaria aqui. Na Novo Tempo, no Espaço Jovem, legal. Exatamente. A Renata é uma popstar, então, da Novo Tempo aí, tá bem. Seja bem-vindo ao Espaço Obrigada. Jovem. Um abraço pros seus amigos também. E aí, André, tudo bem? Tudo certinho, pastor. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado pelo convite, estamos aqui novamente. Sempre bem-vindo, André. O André que foi meu colega de CCA Bom Retiro aí, alguns anos atrás, né, André? É Seja verdade. Bem-vindo. Do Espaço Jovem. Muito bem, jovens. Hoje o tema profissionais de sucesso. A parte da entrevista. E eu quero, antes de continuar com o tema aqui do programa, te saudar com a saudação que é única dos jovens adventistas do sétimo dia. Maranata, jovens. Maranata quer dizer apressar, amar, aguardar, anunciar a volta de Jesus. Este ano que é o ano dos 100 anos do Ministério Jovem. Parabéns por você fazer parte do Ministério Jovem aqui no sul do Paraná. Agora me diz aí, Nilza, por que estamos tratando do tema hoje sobre entrevistas para conseguir empregos? Pastor, na semana passada, como você já falou, falamos do currículo, aonde entregar. E daí? Entregou o currículo e recebeu sua primeira entrevista. Vamos lá, tem uma entrevista para você, a pessoa marcou o horário. Ligaram para você. Ligaram. Mandaram um e-mail, pode ser um e-mail. Ou mandaram um e-mail. Tá, sinal de fumaça, nem pensar. Mais ou menos. Tá bom. Tá, mandaram, ligaram para você. O coração disparou. Agora estou prestes a estar em uma entrevista. E aí? E aí, o que, que você vai fazer? Não sabe onde colocar a mão, não sabe o que se vestir, como se vestir, o que falar, dá um branco, nervosismo. Cabelo, como pentear. O cabelo, você não sabe nada. E a gente tá aqui hoje para apresentar esse tema para você, para falar sobre a tua entrevista. Você ter uma ótima entrevista, uma entrevista de sucesso. O momento da entrevista. O momento tá legal. Da entrevista. André, tem algumas personalidades que agradam os pesquisadores, a pessoa que está lá entrevistando os candidatos. Você pode dizer pra gente, dar um clarear essa ideia? Quais são as personalidades? Pois não, pastor. O currículo, na verdade, é a forma escrita de você apresentar algumas informações sobre você. Mas ainda o entrevistador não conhece você. Uhum. A entrevista tem a função de mostrar quem você é realmente. Então tem algumas características pessoais e atitudes que costumam causar boa impressão ao entrevistador. Vamos a elas. Energético. Quanto mais vigor e disposição para trabalhar, melhor. Motivado, entusiasmo para superar dificuldades e uma qualidade requisitada. Tem que estar entusiasmado. Exatamente. Empolgado. Exatamente. Ligado na tomada também, 220 volts. Esse motivado muitas vezes dá a impressão de você estar, ser uma pessoa proativa. Ou seja, certo. Quando um problema estiver na sua frente... Gostei dessa palavra. O que é uma pessoa proativa? Proativa é aquela pessoa que não fica parada esperando as coisas acontecerem. Ela faz as coisas acontecerem. Iniciativa. Exatamente. Tá. Um dos requisitos mais pedidos hoje em dia é a proatividade. O patrão não quer que você saiba todas as respostas, mas ele quer que você consiga ir atrás de todas essas respostas, que você pergunte, que você se informe para resolver esses problemas. Vamos lá. Persistência. Mostre que você não desiste de tarefas até atingir o objetivo. Responsável. Ninguém gosta de funcionários que não assumem responsabilidades, ou seja, aquele que tira o corpo fora. Uhum. Honesto. Isso nem precisa comentar muita coisa. Um cristão sabe o que é honestidade. O jovem que ouve o Espaço Jovem já falou assim, não, honesto, eu já tô dentro. Exatamente. Mas não basta parecer, né, André? Não, tem que ser. Tem que ser. Tá. Dedicação. O executivo que veste a camisa da empresa é peça fundamental. Analítico, ou seja, uma inteligência e discernimento na hora de tomar decisões deve ser enfatizados. O jovem cristão, eu acredito que ele tem uma vantagem sobre as outras pessoas com relação a essa questão analítica, ou seja, pelo estudo da palavra de Deus, a religião traz essa inteligência emocional pro jovem. Ele Deus dá isso. Essa abertura, né? Exatamente. É ampliar os horizontes do jovem. Exatamente. A questão moral, né? A lei moral, sim, que nós temos conhecimento, isso também ajuda bastante, uma questão analítica. Orientação para objetivos. Funcionários dispersivos não crescem na carreira, ou seja, aqueles que... E hoje em dia, pastor, a questão da internet é muito importante também, né? Só fazendo um comentário além, certo, mas com relação a questão de objetivos, ou seja, o funcionário tem que estar focado no trabalho e não tem que estar disperso. Tem que saber aonde quer chegar. Exatamente. Tá legal. E Renata, e como agora tá? Eu tenho todas as características. Tem o jovem que tá ouvindo o Espaço Jovem agora tá dizendo, não, eu tenho energia, eu sei onde eu quero chegar, eu tô motivado, persistente, eu já aprendi com a formiga, entendeu? Eu sou persistente, perseverante, responsável, honestidade, não vou nem cogitar porque já sou dedicado, tenho a questão dessa análise crítica na minha mente, eu sei o que fazer, o que falar, quando falar e tudo mais. E agora, como eu devo me comportar na entrevista? Bom, você deve chegar animado para sua entrevista. Uhum. Deve mostrar um otimismo, não deve chegar desanimado, cabisbaixo. Independente da situação, ore a Deus e vá com fé, com alegria, que é uma grande oportunidade para você. Tem alguma dica? Tem? Não, tem gente que chega numa entrevista já... descrendo que não vai conseguir a vaga, né? Tipo assim, ó dia, ó vida, ó céu. Ah, sei que não vai dar certo mesmo, nada disso. Tô aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade, tchau, tô indo embora. Oxi. Pastor, eu acabei de lembrar agora também, quem tiver oportunidade na internet, no YouTube, tem um videozinho muito engraçado no programa do Jô Soares com um professor chamado Professor Marins. E ele fala que, de uma forma lúdica, né, que os donos de empresa, ou seja, os altos executivos, eles deviam dar um tiro nos funcionários que são negativos. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que uma pessoa negativa acaba destruindo. André, tá ficando preocupado aqui. Não, mas de uma maneira lúdica. Tá, só tá legal. Que, na verdade, uma pessoa negativa destrói uma empresa. Então, se você for com um pensamento negativo na entrevista, isso será um ponto já de desastre total. Já vai ser desclassificado. Exatamente. Tem mais alguma dica, Renata? Tem sim. Não feche portas. Ou seja, se o entrevistador te perguntar se você tem disponibilidade para mudar de cidade, de país, diga que, bom, você pode verificar e, dependendo da oferta, pode valer a pena para você. Então, seja flexível. É um outro ponto que eu acho que eu já até perdi uma oportunidade uma vez, foi que me perguntaram numa empresa quanto tempo seria necessário para eu me desligar da minha atual empresa para poder fazer a mudança. Eu disse, não, 30 dias, fechadinho, tem que ser 30 dias. E eu soube depois que a empresa precisava para ontem, né? Tá. E eu acho que eu devo ter perdido uma grande oportunidade. Então, eu acho que sempre tem que usar essa palavra... Aí depende da negociação, daí eu tenho que negociar, né? Eu acho que é uma forma de ser flexível e não perder uma oportunidade, né? Agora, Nilza, nesse momento com o entrevistador, a Renata está dando algumas dicas. Posso falar mal do ex-patrão? Não, você tem que evitar de falar ao máximo, não falar. Não falar? Não, não tem que falar, tá, né? Nem dos patrões, nem dos colegas, nem da empresa, você tem que ficar quietinho, ficar na sua. Tá bom, entenderam, pessoal, você que tá ouvindo aí o Espaço Jovem, nada de falar mal dos outros. Tem mais alguma dica, Renata? Sim, tem uma dica que é você conhecer um pouco da empresa que você vai estar fazendo a sua entrevista, né? Para não dar nenhum furo, né? Não passar nenhuma vergonha lá, ter um mínimo de conhecimento sobre ela. Deixar claro que você está procurando desafios, que você se envolve com o seu trabalho. E seja objetivo, não dê muitas respostas assim, não fique enrolando, não dê respostas vagas, vá direto ao ponto que está sendo perguntado, né? Objetividade, fala, Nilza. Ela falou ali, conheça a empresa, onde você vai trabalhar. Uma vez fui para uma entrevista na Antártica. Fiz a entrevista, passei na entrevista e fui descobrir que eu ia trabalhar na equipe que ia promover o maior consumo de bebidas alcoólicas. Você eu como não, pessoa não, como pessoa cristã, mas caí na besteira porque não pesquisei, não li, não vi do que se tratava a função necessariamente. Tem que cuidar disso, a gente cai numas e a vida, né? A gente cai numas tombadas da vida. Pastor, com relação a... Voltando só um pouquinho com relação a não falar mal, né? Da empresa anterior. Uma boa dica seria se perguntado, normalmente as pessoas perguntam com relação ao trabalho anterior, diga que, na verdade, o seu ciclo dentro da empresa terminou, você aprendeu muito dentro da empresa, mas na verdade você estava em busca de novos desafios e que o lugar ideal que ele considera para conseguir esses novos desafios é a empresa que ele está ali fazendo a entrevista. Olha, boa resposta. Porque, hein? Na verdade ele vai matar duas, ou seja, ele vai eliminar qualquer tipo de problema com relação a má impressão de falar do antigo empregador, uhum. E automaticamente ele está mostrando preparo e conhecimento sobre a empresa que ele deseja trabalhar. Porque se você fala mal da outra pessoa, quem está te entrevistando vai falar assim, olha, se ele fala mal do ex-patrão, imagino que vai falar da gente também. Exatamente. Eu acho que existem várias, diversas maneiras de você dizer as coisas, né? Certo. Por exemplo, tem uma pessoa que foi recentemente contratada lá no meu trabalho e ela não se adaptou à empresa que ela estava. Ela só estava um ano lá, uhum. Mas o ambiente não era propício para ela, ela não estava se dando bem lá dentro mesmo e ela foi sincera na entrevista, até porque só um ano na empresa e você já quer mudar. Então ela explicou que ela não se adaptou e ela mudou para a nossa empresa e ela está super feliz, gosta do ambiente, fala, nossa, como é diferente, como eu estou feliz aqui. Então, acontece, né? Depende tudo da forma como você fala e você pode ser contratado. Renata, respostas vagas para o entrevistador. Respostas vagas é sair do foco da pergunta. Ou seja, ela te fez uma pergunta sobre uma experiência que você tem em determinada área e você vai dizer que sobre uma experiência de outra coisa que não tem nada a ver só para dar uma resposta. Então, uhum. Se você não tem experiência, diga, olha, seja objetiva. Não tenho experiência nesse determinado assunto, mas tenho interesse em aprender, mas não dê uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta que foi dada, né? Se você der respostas vagas, vai perder a credibilidade. Exatamente. É isso? Vai por totalmente. Esse caminho. Totalmente. Tá. Exatamente. Agora é o seguinte, agora eu sou entrevistador aqui também, e vocês são pessoas que estão concorrendo a uma vaga dentro da empresa X aqui. Ok. Tá bom? Vamos lá. Por que você está deixando esse emprego? O entrevistador está perguntando. E agora, jovem, fica ligado, porque essas são as perguntas que são as mais frequentes que têm circulado por aí. Por que que você está deixando seu emprego atual? O André já até comentou alguma coisa que a gente pode falar. Tá procurando novos desafios, né? Você quer novas oportunidades, nunca falar mal da empresa onde você trabalhava. Ou se você está desempregado, fala a verdade. Não tem que ter vergonha. Fala, olha, eu estou desempregado no momento, estou, né, me candidatando a essa vaga. Tá bem? Agora, quanto quer ganhar? A gente viu o programa passado que no currículo não era para escrever a pretensão salarial. Mas agora o entrevistador olhou para vocês e falou assim, olha, é o seguinte, quanto é que você quer ganhar? Então, pastor, aqui tá umas dicas e a palavra principal seria flexibilidade com relação a esse assunto de salário, né? Mas é importante você colocar a sua margem ou aquilo que você pretende ganhar. Nós temos caso, eu tenho um caso de um amigo, e na verdade ele estava com um salário e ele estava pretendendo uma vaga de emprego numa outra empresa e na verdade ele colocou um valor lá, por acaso, já lá em cima, né, pra já vou conseguir a oportunidade, na verdade ele foi limado na hora, né? Foi eliminado, assim. Tá. Ele achou que era uma oportunidade, assim, pra ele ter um ganho absurdo na troca e não deu certo. Já tem o caso de um outro colega que ele foi atrás e foi o inverso. Ele subestimou o valor dele, colocou o preço abaixo, achando que, como ele estava entrando, era novato, então ele deveria colocar um preço abaixo. E ele entrou na empresa e viu que o valor das pessoas que estão trabalhando no mesmo setor que ele era acima do que ele está ganhando. Então, é importante se informar sobre o seu cargo, mas deixar bem claro que se o patrão colocar um valor um pouco abaixo daquilo que você pediu, não é problema nenhum, que você vai aceitar, vai estudar a proposta dele e fechar o negócio. Flexibilidade é a palavra. Conhecer o mercado e talvez mencionar, né, André? Olha, no emprego anterior, meu salário era este. Exatamente. Tá? E às vezes há casos, pastor, por exemplo, que você entra ganhando um salário, mas poucos meses depois você recebe já uma bonificação, certo, e acaba sendo acertado um novo salário. Tá. E Renata, se o entrevistador olhasse para você e perguntasse assim, quais são os seus objetivos de longo prazo aqui conosco na empresa? Bom, isso talvez não seja o meu objetivo, vou só dar um exemplo. Tá. talvez se tornar diretor de logística, gerente de logística. Se você quer chegar num cargo de confiança, num cargo de gerência, diretoria, presidência, você tem que dizer, né? Dizer e falar também que você fará tudo possível para alcançar o seu objetivo. Ok, então jovem, fica ligado porque essas são as perguntas que são mais frequentes por aí de entrevistadores para você e o Espaço Jovem está tirando esse mito e te ajudando a dar respostas certeiras para conseguir a sua colocação aí no mercado de trabalho. Quais seriam os seus objetivos de curto prazo? A gente viu longo prazo, ser um gerente e tal, agora de curto prazo, o que você responderia? Por exemplo, se você é um analista, ser um supervisor, se você é um técnico, ser um analista, daí depende da sua área, né? Se você é um enfermeiro, talvez se tornar um enfermeiro-chefe, tudo depende da área que você atua, né? E o cargo é logo acima do seu, né? Tá. E Nilza, se perguntasse pra você assim, o que é que você procura no emprego? Tem que falar, pastor, bem convincente, que você quer um desafio, um envolvimento, uma chance de contribuir para a empresa. Tá. Quer contribuir para a empresa, você está ali disposto para somar. Agora, André, se te perguntar assim, por que é que nós devemos contratá-lo? Porque eu sou o cara. Tá bom. Autoestima. Autoestima lá em cima. André, peraí. Se valorizar. O jovem que tá lá, tá ouvindo o Espaço Jovem, vai ser questionado. Ele deve responder assim, eu sou o cara. Esse é o homem. Não? Não, não. Na verdade, ele deve dizer isso, mas de uma outra forma. Tá legal. Ô, André, que bom. Ele vai dizer que ele tem, com o desempenho dele, com a possibilidade que ele pode gerar lucro para a empresa. Na verdade, ele vai contribuir para que a empresa ganhe, que ela tenha, ofereça um produto melhor, um serviço melhor, e dessa forma ele vai estar agregando valor. Ele vai falar dos benefícios que a empresa vai ter ao tê-lo. Exatamente. Contratado ali. Exatamente. Tá bem. Agora, você é capaz, Renata, o entrevistador pergunta para você, é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos bem definidos? Como o jovem responde? Isso, nesse caso o jovem deve responder citando as cinco maiores realizações da carreira dele. Ou seja, se ele trabalha numa área de projetos e ele teve uma data para cumprir, ele cumpriu aquele projeto, foi tudo legal, ele não teve nenhum trabalho dele pendente, então dizer, olha, eu consegui alcançar o objetivo em determinada situação... Citar que ele pode tranquilamente trabalhar com pressão, atender o objetivo que ele tem que atender, independente da situação de pressão, de prazo que ele consegue fazer, porque ele vai se esforçar muito para isso. Tá, agora Nilza, o entrevistador olha bem para você e fala assim, qual é o seu ponto forte? Essa é uma das perguntas que ele sempre pergunta, pastor. Sempre aparece. E aqui vem uma dica quentinha. As características universalmente desejadas é entusiasmo, persistência, dedicação, responsabilidade e competência técnica. Seu ponto forte. Entusiasmo. Competência. Persistência. Responsabilidade. Certo. E competência técnica. Tá. Mas só fazendo uma observação. Se você está ouvindo aqui agora, mas eu não me encaixo em nenhuma dessas, procure melhorar então, né, pastor? Vai a dica aí, procura melhorar, ser persistente, ter competência, responsável, para ter o seu ponto forte. Agora, Nilza, eu sei que já aconteceu em várias situações, e uma situação bem recente, o entrevistador perguntou para uma pessoa assim, qual é o seu ponto fraco? O que você responderia? Você até citou esse caso e a pessoa no momento não soube responder. Não soube responder. Infelizmente não ganhou a vaga de emprego. Então pode acontecer de uma entrevista a pessoa falar, qual que é o seu ponto fraco? Seu maior defeito, né? Qual o seu maior defeito? O que você pode responder? Vai a dica. Nunca mencione algo muito negativo. Responda coisas positivas, por exemplo, eu sou muito exigente demais, eu sou perfeccionista, coisas desse tipo, pastor. Tá legal. Nessa linha, qual o seu ponto fraco, qual o teu maior defeito? Sou exigente demais, pessimista. Nunca vai dizer, não gosto de trabalhar, sou preguiçoso. Por favor, essas coisas fora de cogitação. Tá legal. Agora, André, se o entrevistador olhar para você e falar assim, de quanto tempo você precisa para trazer uma contribuição significativa para a nossa empresa? Como deve ser respondida essa pergunta? Aqui tem umas dicas importantes. Fala que a partir do primeiro dia e cada vez mais à medida que conhecer melhor a organização. Ou seja, sempre está procurando conhecer o sistema da empresa, né? E já atuando já fortemente, com entusiasmo, a partir do primeiro dia. Tá. E uma outra pergunta que aparece, Renata, quanto tempo você pretende ficar aqui conosco? Temos uma dica ótima aqui. Achei a frase muito interessante. Enquanto houver oportunidade para crescer e contribuir com a empresa. Qualquer empregador gostaria de ouvir isso. Tá legal. Dizer que você não tem data marcada para sair de lá. E Nilza, se o entrevistador perguntar para você, o que acha do seu chefe anterior? A gente já falou, não fale mal. Não fale mal. Diga algo assim, por exemplo, eu acho que ele é um profissional muito competente, é uma Obrigado, boa pessoa. Obrigado, Nilza, valeu. É, mas você não é meu chefe, peraí. Não. Mas aqui a gente tá buscando um novo emprego, certo? Certo. Vamos lá. Apesar, pastor, que isso aqui, a maioria dos entrevistadores também sabe que é politicamente correto, né? Certo. Porque já há um estudo que a maioria dos empregados considera os seus chefes, assim, impossibilitados de estar fazendo um trabalho melhor que ele. Mas é fato, né? Então, também isso é importante. Mas em hipótese alguma, falar mal. Exatamente. Não, isso é só um dado. Não, tá. Não vá citar isso na entrevista. Que você pode se dar mal daí, né? Exatamente. Tá. Agora, Renata, o que você gostava no seu emprego anterior? O que você não gostava no seu emprego anterior? É uma outra pergunta. O que você não gostava? Tente ser o mais sutil possível. Tente falar sobre as coisas que você gostava, não exatamente o que você não gostava, que você pode estar perdendo uma grande oportunidade por ficar reclamando, sendo pessimista, dizendo, não gostava disso, não gostava daquilo. Então, seja o mais sutil possível, dizendo coisas que realmente não fazem muita diferença. Seja bastante sutil e cuidadoso com essa pergunta. Tá, e se perguntasse para vocês agora aqui, o entrevistador, o que os seus subordinados pensam de você? O que você responderia? O que deve ser respondido na entrevista? Se você já teve algum cargo nesse sentido, né, de ter subordinados, pode dizer, sou respeitado, admirado, nunca tive dificuldade com subordinados. E se perguntasse para você, André, já demitiu funcionários? Essa é a pergunta que aparece, já demitiu alguém? É, um bom líder, ele tem que saber responder essa pergunta, né? Ele vai passar por essa situação de uma maneira ou outra. E ele tem que colocar que, se por acaso demitiu, que foi por uma questão de competência, dedicação, boa índole, entusiasmo. Ele tem que colocar a questão de ser um bom juiz, né? Em relação a isso. A outra questão também, pois aqui é uma pergunta que está muito feita hoje, que está sendo feita hoje em dia, é com relação a se você deseja já assumir um cargo de chefia. Tá. Muitas pessoas não gostam e não se acham prontas para assumir um cargo de chefia. Diga isso. Porque se por acaso você disser sim para uma pessoa e a pessoa pegar e colocar você num cargo de chefia e você não for bem, é rua. Não volta para o cargo anterior. Então, se você colocar assim, olha, eu preferia ficar na minha posição, eu quero ser um expert naquilo que eu faço, as pessoas vão te olhar com bons olhos. Porque o seu chefe vai saber que você vai fazer muito bem aquilo que você faz e não vai desejar derrubar ele da posição de chefia. Ok. Olha, importante dica hoje aqui no Espaço Jovem. Perguntas frequentes de um entrevistador para você na busca pelo seu primeiro emprego, pelo seu emprego. E se o entrevistador perguntar assim, fale sobre você. Seja sucinto e focalize nos resultados. Não fale da vida profissional. Da vida pessoal. Nada da vida pessoal. Nada da vida pessoal. Numa das minhas primeiras entrevistas, o cara perguntou, fale de você, Nilza. E eu achei estranho, pastor. Tô confessando um monte de coisa aqui nesse programa, hein? Olha, Nilza, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Ai, ai, ai. E ele falou, fale de você. E eu fiquei pensando, mas aqui uma entrevista, o que ele quer saber, né? Não é da vida pessoal, né? Bem que a Renata frisou. Fale da sua vida profissional, né? Sim. Não confunda. Não confunde isso. Tá. Se o entrevistador perguntar assim, quais são as decisões mais difíceis para você? Mostrar que você é capaz de tomar decisões necessárias e de uma forma lógica, mas que como ser humano as decisões mais difíceis são as que envolvem a vida dos subordinados. Isso no caso de se você está almejando ser um supervisor, um gerente. Ou seja, focar no ser humano, naquelas pessoas que você dirige. Tá ok. E Renata, se o entrevistador perguntar para o jovem agora, que está buscando seu emprego, sua colocação no mercado de trabalho, se você pudesse começar tudo de novo, o que faria diferente? Como ele responde essa pergunta? Mostre que você é uma pessoa segura e diga que não mudaria nada de essencial. Não mudaria nada. Renata, diz pra gente, você tem uma dica aí nessa situação. Qual é? A minha dica é, faça o seu melhor no trabalho, tenha o melhor relacionamento possível, se esforce verdadeiramente para alcançar os seus objetivos, porque dessa forma você vai poder dizer essa resposta de uma forma bem verdadeira e será muito bom para você. Porque ser verdadeiro está acima de tudo, né, Renata? Exatamente. E olha, jovem, aqui nós tiramos algumas respostas de um livro chamado Como Conquistar um Ótimo Emprego, do consultor Thomas Casey. Agora não esqueça, você é um jovem cristão, você é um jovem de princípios, você é gente que fala a verdade, é honesto, verdadeiro, 100%. Então nós não mentimos. Entendem? E acima de tudo, perguntou, falou, tal, seja verdadeiro. O Deus do céu honra aqueles que lhe honram. Agora, André, Nilza, melhor. Tem algumas perguntas que dá vontade de fazer pro entrevistador. É. Dá pra ser feita? Tem um jeitinho de fazer? Como que é? Sim, pastor. Existem algumas perguntas que durante a entrevista você até pode fazer pro entrevistador. Mas tem que tomar... Pode fazer pergunta então? Pode, mas tá. Você tem que tomar cuidado. Tá. Desde que a conversa flua, né? Tá, uma conversa gostosa. Ou entrevista... Você conseguiu uma abertura. É, você conseguiu uma abertura, se sentiu bem à vontade, né? Tá. Viu que ele tava aberto, aquele tipo de as perguntas que a gente vai falar aqui, e cuidado com o tom, né? Porque senão o entrevistador vai se sentir entrevistado por você. Então, acho que você acha que tá abafando e, na verdade, você tá constrangendo o entrevistador. Tá. Então, cuidado. Então, algumas perguntas que você pode falar no decorrer da sua entrevista se você tiver uma abertura. Por exemplo, quais são os objetivos da empresa? Você, como a gente já falou, teoricamente já deu uma estudada sobre a empresa para não passar nenhum mico por aí. Tá. Mas nada impede de você, numa entrevista... Vender cerveja. É, que nem eu, né? Faça o mico. Tá. Mas você pode perguntar quais são os objetivos da empresa, né? Não tem problema algum. É, como está mudando a organização na empresa? Como essas mudanças vão afetar o trabalho para o qual estou sendo considerado, né? Tá. Não falar contratado, considerado, porque você ainda está fazendo a entrevista. Por quais novos resultados esse cargo vai ser responsável? Né? Você quer saber do cargo, quais vão ser suas novas responsabilidades e assim por diante. Que qualificações são necessárias para ter um bom desempenho nesse cargo? São perguntas que você vai estar fazendo ao seu entrevistador que vão se referir a você se você for o contratado. Por que o desempenho não melhorou antes e que aspectos do trabalho atual podem ter melhor desempenho, né, na função que você está almejando, e o que você desejaria ver no novo ocupante desse cargo? Uhum. Então, o entrevistador, ele começa a te entrevistar, e você tiver abertura, você pode até espaço, perguntar tal. O que ele espera, né? E assim sem por diante. Sem constranger ninguém, né? Sem constranger, cuidar com o tom da voz, mais uma vez, para não ser arrogante, né? E também não vai levar a listinha, né? Com licença que eu tenho mais uma pergunta anotada. Seja espontâneo. Uhum. Tem que ser uma conversa bem espontânea, se você sentiu abertura. Tá, André, para não entrar numa furada, vale pesquisar a empresa? É necessário? É importante? É super importante, pastor, tá. Super importante. Assim como clientes, a gente gosta de ser surpreendido pela empresa ao receber o produto ou serviço, o entrevistador também gosta de ser surpreendido. Então, surpreenda o seu entrevistador mostrando que você conhece bem a empresa. Então, que tipo de produto que a empresa vende, ou que tipo de serviço que ela vende, onde fica a instalação, quantos funcionários tem, como se desenvolveu o negócio, ou seja, a história, se é uma empresa familiar, melhor ainda, porque você vai estar elogiando o entrevistador, ou seja, certo, a família dele, porque ele tem uma questão pessoal muito forte com a empresa, quem são os concorrentes, quais as estratégias adotadas, que notícias sobre a empresa saíram nos últimos tempos em jornais e revistas especializadas. Pesquisar. Exatamente. Pesquisar o seu novo emprego. Exatamente, e isso você pode estar conseguindo através de jornais especializados, de revistas especializadas. A internet hoje em dia é uma excelente ferramenta, né? Se você tem acesso por um amigo, uma pessoa que você conhece na empresa, ligue, fale com ela, veja que dados ela pode te passar, e assim você vai estar munido ao chegar ao entrevistador e ter excelentes informações. Agora, Renata, quais são os outros cuidados que o jovem deve ter na hora da entrevista? Tem algum cuidado bem específico assim? Tem vários. Tá. Quais são? Primeiramente, chegue calmo para sua entrevista, ore a Deus, confie. Se for para ser seu emprego, vai ser. Chegue bem tranquilo, chegue mais cedo, aproveite o tempo de espera para repassar mentalmente a sua estratégia, o que você pretende dizer. Se quer fazer perguntas, quais você vai fazer. Então, bem tranquilo. A sua aparência deve ser impecável e formal. Como é que os homens devem se vestir e as mulheres? Os homens devem usar terno azul marinho ou cinza. Tá. E as mulheres, tailleur e sapatos não muito altos. Nada extravagante, tudo bem decente. Tranquilo e decente. Algumas dicas até recomendo que as mulheres vão de cabelos presos, né? E homens cabelos cortados, barba feita. São isso. Dicas importantes. É, dê um aperto de mão bem firme no seu entrevistador, nem muito forte, nem muito fraco. Nada de quebrar a mão do entrevistador. Não, tá. Só seja firme. Tá legal. Sorria, seja agradável, mas não informal. Nada de fazer piadinha, chegue tranquilo. É, mire no entrevistador. É bem importante olhar nos olhos da pessoa que estará te entrevistando. Tem pessoas que quando estão na entrevista olhando pro chão, olham pro lado, olham no relógio, olham pro celular. E incomoda, né, quem tá conversando com você. Exatamente. Tá, e por falar em celular, na hora da entrevista o celular fica ligado, desligado. Caso a pessoa esqueceu de desligar o celular, o que faz? Tocou o celular na hora da entrevista. Pastor, o celular tem que ficar desligado. Tá. Evite deixar no silencioso, pode tirar a tua atenção, se tocar e vibrar lá na tua bolsa, fazer algum barulho. Mas se você esqueceu o celular e começou a tocar, pega o celular correndo, desliga e continua a entrevista. Não olhe nem quem tava tocando. Uhum. Não fala assim, ai, com licença, só um pouquinho que eu vou atender essa ligação. Nunca me faça um isso. É só um minutinho, porque o minutinho nunca pode voltar mais, né? Pra entrevista, isso vai queimar seu filme com o entrevistador. Tem mais alguma dica, Renata? Mantenha a postura ereta na cadeira, durma bem na noite anterior e escute o entrevistador para detectar o que ele quer. Não tenha medo dele, ele é um ser humano como você, se acalme, pensa que ele é uma... Ele também já deve ter passado por isso. Uhum. E mantenha a melhor situação possível para não ter problema. Tá, Nilce, e agora o que não fazer na hora da entrevista? Pastor, eu tava até dando risada aqui a hora que eu tava lendo, né? Não falar muito. Se você é daqueles que gosta de falar, gosta de conversar, se cuide. Senão você fica contando, falando e quem vem menos falar é o entrevistador. É, também evite de levar outra pessoa com você para participar da entrevista. Não pode. Pode, quem sabe vai te acompanhar até o local, mas fica do lado de fora. Se você entrar na salinha, não a pessoa... pode levar a mãe, não. O pai, ninguém, nem não. O Puff. Não, nem o Puff. Tá. Puff é meu cachorro, pessoal. Tá, vai lá. É, para quem fuma, no caso, né? Não fumar, há empresas que discriminam fumantes. Não peça desculpas também na hora de falar dos seus pontos fracos. Aquela pergunta, qual é o seu maior ponto fraco? É, fala o ponto fraco e... Ai, desculpe. Você tem um ponto fraco, tem que ser humilde e reconhecer, né? E já muda de assunto, não fica falando muito nisso também. Não use óculos escuros, porque a pessoa não pode olhar nos seus olhos. É difícil, né, você com óculos escuros. Jamais implore um entrevistador que lhe dê trabalho, fazer chantagem emocional, implorar, se ajoelhar na frente, neca, não faz isso não. Não conte piadas, é um momento sério, né? Teu futuro tá ali, quem sabe teu futuro emprego, depende de você fazer uma piadinha, pode botar tudo por água abaixo. Cuide bem do seu hálito, uma pastilhinha na bolsa é importante, um chiclete, alguma coisa, mas tira os chicletes antes da entrevista, né? Não vá mascando o chiclete. E evite discussões sobre religião, política ou futebol. Respeite a opinião do outro, você tem a sua. Não entrar nesse assunto. Não entra nesse assunto, porque senão você pode se queimar. Tá. E agora, André, quais são as dicas para o primeiro emprego? Vamos lá. Primeira dica. Estrutura hierárquica de uma empresa é diferente do tipo de relacionamentos que estabelecemos enquanto estudantes. Ou seja, aquela pessoa que está ali na sua frente, ela não é o seu professor, não é seu colega. Pai, não é seu colega. Então, você tem que ter um respeito, uma forma mais formal de tratar. Claro, com carinho, né? Mas não é um jogo de palavras, assim, como está tratando qualquer pessoa, né? A pessoa deve estar atenta, procure conhecer a estrutura e a organização da empresa, né? Uhum. Ouça e faça-se ouvir, ou seja, a capacidade de comunicação é muito importante. A pessoa fala A, você responde B, ele pergunta B, você responde A. Ou seja, o nervosismo é normal, mas você tem que estar ouvindo com bastante atenção e responder diretamente, né? Saiba gerir o seu tempo. Para isso, uma boa agenda é indispensável, né? Integrar-se. Se tiver boas relações de trabalho, melhor para si. Relacionar-se no emprego não é algo que se escolha. Além disso, deve criar um clima de simpatia e levar os outros a confiar em si e no seu trabalho. Problemas no trabalho é normal acontecer. Certo. A gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Às vezes o trabalho é uma segunda família. Você passa 8 horas dentro de um mesmo ambiente que outra pessoa. Então você tem que saber levar isso, né? seja paciente, né? Na maioria dos primeiros empregos, se não em todos, terá de executar as tarefas que os outros não querem e que são sempre as mais aborrecidas. Aqui, pastor, volta aquela palavra lá, proatividade. Tá. Isso vai ser um diferencial. Se uma pessoa deixou de fazer o trabalho, não jogue essa responsabilidade para aquela pessoa. Pega e faça. Uhum. Também não fique falando que foi você que fez. Simplesmente pega e faça. A gente acha que as pessoas não veem o que a gente faz, mas as pessoas sempre sabem o que a gente faz. Sempre vão estar percebendo. Sempre vão estar percebendo. Uhum. Quanto menor a empresa, ainda mais fácil de saber, né? Cuidado com a apresentação, né? Já foi comentado aqui com relação ao tipo de roupa que a gente vai numa entrevista, mas no primeiro emprego também é bom cuidar, né? Se a pessoa ocupa um cargo administrativo, ela deve ser mais formal. Se ela é numa parte operacional, que ela vá com uma roupa confortável, né? Que esteja diretamente ligado ao cargo que ela ocupe, mas que não gere nenhum tipo de problema dentro da empresa, né? Que ela se sinta bem e que as outras pessoas também se sintam bem com essa vestimenta. Dúvidas? Se tiver, exponha-as aos recursos humanos, eles fazem de intermediário entre si e a empresa. Se por qualquer motivo não as quiser colocar, seja observador. É uma ótima forma de aprender e de nos apercebermos de coisas que achávamos difíceis e que afinal são simples. Caso contrário, pergunte. Seja honesto. Se você não sabe, se você tem dúvidas sobre aquilo, chegue e fale. Pergunte, é melhor perguntar. Exatamente, melhor perguntar. Tá. E caso... Agora com o superior, como é que é isso? É preciso conhecer o superior? Então, você deve ter uma empatia, né, com ele. Procurar saber através dele quais as maiores dificuldades da equipe. Uhum. Né? Vai ser mais fácil de superar. Ele vai ser um ajudador. Se você tiver essa empatia, esse contato, seu chefe vai ser vai ter uma relação ótima com você e vai te ajudar nos problemas que você estiver tendo, né? Tá, e agora é o seguinte, André. A pessoa conseguiu um emprego. Tá, ela tá trabalhando, só que ela foi prometida um monte de coisa e não cumpriram metade. O que vai fazer? Então, pastor, quanto mais tempo você está dentro da empresa, pior, né? Uhum. Porque tem a questão de comodismo, aquela questão que você pensa no salário que você está recebendo e realmente você fica preocupado. A pergunta é se você fica ou não. Acontece. Assim como em muitos casos o entrevistador se sente enganado pelo currículo e pela entrevista que o funcionário faz, o funcionário pode acabar se sentindo enganado por tudo que a empresa oferecia ou teoricamente oferecia e acaba não oferecendo. Então, quanto antes ele tomar a iniciativa de ficar ou não, melhor. Porque daí assim ele vai ter uma maior possibilidade de ainda conseguir outras entrevistas que estavam marcadas e assim ele não vai ter problema em perdê-las, né? Agora, André, na empresa a pessoa está trabalhando, de repente começaram a surgir alguns conflitos. E aí, como eu devo me relacionar com os conflitos dentro do local de trabalho? A pessoa tem que entender que esse é o primeiro emprego, né? E que ele está lá há pouco tempo. Então, a empresa já estava muito tempo antes dele. Então, já tem uma maneira de se tratar lá dentro, já tem uma história. E, na verdade, acaba que ele vai ter que se adaptar mais à empresa do que a empresa a ele. Então, acho que ele tem que ter bastante cuidado, né? Um espírito cristão, em primeiro lugar, porque, na verdade, ele vai estar representando uma filosofia de vida, uma mensagem diferente e vai ter que superar essa situação. Criatividade é importante? Muito importante, muito importante. As pessoas, elas, às vezes, se prendem a muitos detalhes e acabam esquecendo a criatividade, deixam de lado. E, às vezes, uma resposta criativa diminui tempo e dinheiro. Tá. E agora nós estamos indo para a conclusão do Espaço Jovem de hoje sobre como se comportar aí numa entrevista na série Profissionais de Sucesso. Renata, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Eu concluiria dizendo que você tem que ser bastante cuidadoso na sua entrevista, pensar bem em todas as dicas que nós demos aqui e se o emprego que você estará sendo entrevistado for para ser o seu, você conseguirá com a ajuda de Deus, com a bênção dele e muita honestidade, muita calma, tudo dará certo. Nilza, como é que você concluiria o programa de hoje? Pastor, assim como no programa passado, eu concluo o programa com uma frase do Max Geringer, que eu achei brilhante. Se você foi autêntico na tua entrevista, não exagerou, não mentiu, e mesmo assim você não conseguiu a vaga, isso não significa que você não serve para aquela empresa. Significa que aquela empresa não serve para você. Não desista, não desanime. Se não deu certo na primeira ou na segunda tentativa, não significa que você não vai conseguir nas próximas. Você só está aperfeiçoando, né? Você está começando suas entrevistas, entrar no mercado de trabalho. Encare isso como uma oportunidade de você se preparar melhor e estar sempre apto para uma nova entrevista. André, como é que você concluiria o programa de hoje? Surpreenda. Surpreenda o seu entrevistador. Quanto mais informação você tiver, o nervosismo é normal, mas tente superá-lo, tente controlá-lo. E dessa forma, encare de frente o entrevistador e dessa forma você vai surpreendê-lo e vai, obviamente, conseguir essa vaga de emprego. Muito bem, obrigado aí pela participação de vocês hoje aqui no Espaço Jovem. E jovem, eu quero lembrar para você que esse programa é para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para te dar uma força para você sair-se muito melhor ao conquistar o seu emprego, a sua colocação aí no mercado de trabalho. Agora eu quero lembrar para você, você é um jovem cristão, você é um jovem adventista do sétimo dia, profundamente identificado com a palavra de Deus. Você já saiu na frente, você já está à frente, você tem qualidades que são únicas do povo que pertence ao Criador dos céus e da terra. Eu sei que talvez a busca pelo primeiro emprego, a entrevista possam ser gigantes na tua vida. Tem uma frase de Max Lucado que me chama a atenção e diz assim, num momento do confronto entre Davi e Golias, ele escreveu assim: concentre-se nos gigantes e você vai tropeçar, concentre-se em Deus e os gigantes eles cairão. Eu quero desafiá-lo. Davi, quando foi ao riacho, ele se ajoelhou. Esteja prostrado diante de Deus, ajunte as pedras, lembre do teu passado, Deus já foi com você. E há um texto de Ellen White que fala assim, jovem, nós não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira maravilhosa que Deus tem nos conduzido no passado. Olhe para o teu passado, Deus já cuidou de você, Deus já foi com você, Ele continuará com você. Arregace as mangas e vá à luta. Deus tem um plano para você e mais cedo ou mais tarde as portas se abrirão. E quando elas se abrirem, não deixe de voltar à casa de Deus e agradecer a Deus, porque Ele está com você, estará com você e no local de trabalho. Ele quer fazer de você uma luz para iluminar vidas, para salvá-las do pecado e para guiá-las no serviço. Nós agora queremos fazer uma prece com você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua escolha profissional, pedindo a bênção de Deus sobre o teu futuro profissional, o teu momento da entrevista. Se for possível agora, feche os olhos, nós iremos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por esse espaço jovem de hoje, na série Profissionais de Sucesso. Há jovens ligados, a pais que ficaram sintonizados no Espaço Jovem, e eu peço a Ti, Senhor, que abra as portas para Teus filhos que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, um emprego. Abra as portas, Senhor Deus, pelo Teu poder. A Tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que lhe honram. Honre os Teus filhos que têm sido fiéis, Senhor Deus, ao guardar o sábado, têm sido fiéis à Tua palavra. Senhor, possa, de acordo com o Teu tempo, com a Tua vontade, abrir-lhe as portas. E abrir as portas, dá sabedoria para os Teus filhinhos, para os jovens, para os Teus filhos mais experientes nesta vida, Senhor Deus, a conquistarem o seu local no trabalho. Que a Tua bênção recaia sobre nós, o Teu povo, e que o Senhor continue a fazer o Teu povo próspero, porque confia no Senhor. Nos guarda nesse sábado e nos dá um sábado muito feliz. No nome de Jesus, amém. Um mega amplexo para você, jovem, e até semana que vem no Espaço Jovem. Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! Jovem.